Sabe, nós precisamos conhecer, de fato, as nossas origens. Esse conhecimento, ele não nos deixa ser enganado. Quando você sabe quem você é, a quem você serve, para onde você está indo, não é qualquer vento que vai te derrubar. Conhecer as nossas origens nos lembra que nós não estamos flutuando em lagos isolados, mas que nós estamos fluindo por um rio de vida. É por isso que Deus, ele deseja que cada um de nós venhamos a conhecer a história. Deus quer que você olhe cada retrato pregado na parede. É isso que ele quer. Ele quer que você olhe fixamente para cada retrato colado na parede celestial. Deus, ele quer apresentar a você histórias sobre o início, lá no Éden, Belém, milagres, batalhas. Deus quer que você veja cada batalha com o inimigo, pescadores na Galileia, os tropeços de Pedro, a traição de Judas, a teimosia de Paulo. Porque Deus quer que você conheça essas histórias, porque elas têm muito da sua história. Todos nós temos um pouco de Pedro, de Paulo, de Adão, de Eva, de Davi, de José. Todos nós estamos interligados em uma só história, a história de Deus. Todos nós temos dilemas, às vezes, parecidos. Você pode não me conhecer pessoalmente, eu posso não conhecer pessoalmente você. Mas se a gente passar 10, 15 minutos conversando uns com os outros, vamos descobrir muitas afinidades. E sabe por quê? Porque nós somos filhos do mesmo pai. Nós temos a mesma história. Porém, por mais parecida que seja essa história, que sejam essas histórias, elas se diferem quanto ao individualismo de cada uma, pois o propósito de Deus para cada um de nós é único. O que Deus tem para você é exatamente para você. Ninguém vai vivenciar a sua história e você não vai vivenciar a história de outra pessoa. Essa e outras histórias, elas sempre são paralelas à mensagem central. E qual é a mensagem central? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa é a história de Deus. Essa é a sua história. Deus deu o seu único filho por você. A história fala de resgate, de busca. E é tão profundo a gente imaginar que Deus, ele veio em busca de cada um de nós. Geralmente nós somos tão orgulhosos que nós preferimos passar uma eternidade sem determinadas coisas, sem determinadas pessoas, do que ir atrás daquela pessoa. Nós somos muito orgulhosos e o orgulho é a raiz de muitos males. Deus, ele nos prova aqui que ele não é orgulhoso. Nós ferimos os seus princípios, ferimos o seu coração. E ainda assim, ele veio em busca de cada um de nós. É muito fácil para a gente, hoje em dia, perder isso, sabe? A vida, ela serve para esse lado. Escola, trabalho, tarefas em casa, família, contas para pagar. São muitas preocupações para a gente ficar se apegando em detalhes com vida de Deus, com vida com Deus. Mas Deus, ele prioriza cada detalhe. Tudo muda quando você sabe qual é a sua história, qual é o restante da sua história. Pois saber que Deus deu o seu único filho, isso todo mundo sabe.